antigo. Verso e Niterói fumando na escuridão, que nem no som de Celso, dos boy na canção. Então, homenageio gente que eu admiro: Chico Buarque, Van Gogh, Robert De Niro, Francisco França, Mauro Mateus, nobres e plebeus que foram encontro de Deus, a eles que eu me refiro. Acidente estúpido ou tiro, me tiraram os amigos, neles me inspiro. Desencanto repentino, caminhos do destino, caminhos do divino. Se liga no relato, mulato, não queimo mais a casa para me livrar do rato, nem de nenhum cretino. Tipo de gente que se aproxima pela fama da batida e da rima. Taças para o alto, mãos para cima, meninas e meninos. Ferimento leve para firme, eu afirmo. A cara do diabo em contato imediato com a sola do meu sapato quando eu rimo. Contigo, narrador incansável, brasileiro contente, nem melhor nem pior, apenas diferente. O olho da serpente me protege porque enxerga na frente, o respeito te conserva os dentes. Inimigo oculto, camuflado no tumulto, ou alguém que te chama de irmão. Insulto, agoniza no meio da confusão, que protagoniza e não desmoraliza. Pretensão, reação em cadeia, produto do meio veio mostrar a que veio, a coisa ficou feia. Exemplo desse tempo, sem mané, motivo fútil, aproveito minha passagem de maneira útil. Ligo minhas antenas, não apenas pra me desligar de espíritos dignos de pena. Um parasita que transita em cena, baixo garfo, essa vaci. Fotogênico no meu papel, higiênico, descarga ralo abaixo com seu jogo cênico. Jogo cênico. Contigo.